Para que se lê e para que se escreve além da sala de aula? Eu sou Jennifer Geraldine e este é um projeto de conteúdo Crônicas de uma Leitora que você pode acompanhar através do YouTube, do blog, de podcast, Instagram, enfim, vários lugares por aí pela internet. Então, para que se lê e se escreve além da sala de aula? Eu li essa pergunta em uma entrevista com uma professora doutora em linguística, Marildes Marinho. E logo depois eu tive acesso a algumas produções que iam me responder essa pergunta em diversos contextos históricos e socioculturais e que iam reforçar para mim a importância da leitura e da educação na vida de qualquer pessoa. Começou com o filme O Menino que Descobriu o Vento, produção deste ano, 2019, da Netflix. Uma produção que eu acho que você já deve ter ouvido falar ou visto por aí em algum post no Instagram, porque realmente essa produção, O Menino que Descobriu o Vento, bombou na internet e na Netflix. Esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, conta a história de vida do jovem africano William. William vivia na comunidade do Malawi e era de uma família de agricultores. O menino estava super empolgado com o início das aulas, né, com a possibilidade de estudar, de ir para uma escola, mas por questões financeiras, ele não pôde seguir com os estudos. Só que quando foi tirado de William o acesso à sala de aula, ele foi para a biblioteca. Lá ele teve acesso a livros, ele continuou da maneira que pôde os seus estudos. Tudo isso, claro, aguçado pela sua curiosidade e a sua vontade de aprender. A questão da escola não foi apenas o primeiro problema encontrado por William, ainda com seus 13 anos. Por causa da seca, o menino estava vendo a sua família se desfazer aos poucos e os seus amigos irem embora porque não havia água nem comida onde eles viviam. Querendo sobreviver e salvar sua vila, o menino tem a ideia de colocar em prática a teoria que encontrou nos livros da biblioteca. E ele constrói um moinho de vento para bombear a água da terra e irrigar a plantação. William era um garoto super inteligente, autodidata, que soube usar a leitura e os estudos para mudar a realidade socioeconômica do lugar em que ele vivia. Logo depois, eu fiz a leitura de A Bibliotecária de Auschwitz, do jornalista e escritor espanhol Antonio Iturbe, baseado na história real de Dita Dorachova. Dita tinha 14 anos quando foi selecionada por um professor judeu para ser bibliotecária de uma escola clandestina que funcionava no bloco 31 do campo de concentração de Auschwitz. Havia todo um esquema para fazer a biblioteca funcionar. Tinha as pessoas que eram como livros vivos, aquelas que ainda lembravam de alguma leitura feita antes do início da guerra ficavam responsáveis por contá-las para as crianças. Cada pessoa era utilizada como uma potência, um livro vivo mesmo, para contar e relembrar o mundo antes da guerra. Dita era a bibliotecária, enfermeira de livros, porque os livros que chegavam até eles eram livros desgastados, velhos, então ela tinha todo um cuidado para cuidar do livro. E ela também era uma biblioteca andante. A menina se arriscava com os livros escondidos em bolsos do vestido que ela usava. Livros vivos e biblioteca andante com resistência. Eu achei isso fantástico. Por conta da ousadia e coragem de algumas pessoas, os livros e a educação passaram a ser usados como armas de resistência às atrocidades nazistas. A mensagem era que não importava quantos colégios fossem fechados, enquanto houvesse uma pessoa em um canto disposta a contar algo a algumas crianças, ali seria fundada, funcionaria uma escola. Ler em Auschwitz era lembrar do tempo bom, uma vida fora da guerra. Era para fazer renascer a inocência das crianças e, como disse o autor Antônio, era símbolo da vida sem alambrados nem medo. Por último, eu fiz a leitura de Longe de Casa, Minha Jornada, História de Refugiadas pelo Mundo, da Malala, livro que recebi em parceria com o grupo Companhia das Letras, esse livro que foi publicado no Brasil pelo selo da Seguinte. Malala segue seu propósito de defender a educação feminina, e sabe que sua história não é a única. E por isso ela utiliza hoje a relevância e o espaço que tem para contar outras histórias semelhantes à sua e alertar o mundo sobre as violências contemporâneas que nos afastam da tão sonhada paz mundial e tiram das meninas o direito à educação. No livro encontramos a história de Najila, nascida numa cidade ao norte do Iraque e de família yazide, uma minoria religiosa que não é cristã e nem muçulmana. A menina questionou os pais desde cedo, aos 8 anos, para saber por que que ela não ia à escola, principalmente quando ela percebeu que os meninos iam e as meninas não iam para a escola a partir de determinada idade. E, infelizmente, não era de interesse da família e da comunidade educar as meninas. Najila tinha concluído o ensino fundamental e isso bastava para o seu pai. Depois dessa educação básica, o destino de qualquer garota e o destino de Najila era ser dona de casa. Mas, sabendo da sua inteligência, a menina resolveu fugir. Ela passou 5 dias em um monastério nas montanhas e, quando voltou para casa, ela conseguiu, né, enfim, voltar a estudar, mas também ganhou o silêncio do seu pai. Najila conta que em 2014 o Estado Islâmico destruiu os seus sonhos. Circulavam histórias de que estavam sequestrando e fazendo atrocidades com as mulheres, e a comunidade yazide era um alvo para o Estado Islâmico. Então foi preciso fugir, sair de casa, abandonar tudo para tentar sobreviver. A família foi para o Kurdistão e, junto com tantas outras famílias, viveram em uma espécie de construção inacabada. Lá, Najila passou a ensinar as crianças mais novas a ler e a escrever porque queriam que elas tivessem esperança. Então, para que se lê? Para que educação? Para ter autonomia, para mudar realidades, para ser donas e donos de seus destinos. Vamos conversar através dos comentários, ou através do e-mail, ou de qualquer outra rede social, como o Instagram. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, beijão, tchau!